Bom, queridos e queridas, né? Vamos fazer alguns comentários. Eu queria voltar para o Salmo e começar, como sempre, do Salmo. Cada dia dessa semana a gente está pegando um pequeno aspecto desse Salmo e destrinchando. Eu queria ir para o último versículo do Salmo. Vocês viram que o Salmo vem falando que todas as coisas são feitas para louvar o Senhor. Com aquilo que a gente já falou durante a semana, elas são feitas para louvar o Senhor quando elas fazem aquilo que é esperado que elas façam. Quando o tempo está do jeito adequado, quando os animais funcionam adequadamente, quando as plantas, a água, tudo. E aí vem nesse processo dos reis, dos governantes, que a gente comentou ontem e tal, e aí chega assim, e aí Deus escolhe o seu povo. Ou seja, como que eu encaixo isso de escolher um povo com todo o resto que foi falado? E como que eu encaixo isso, por exemplo, com a palavra de Jesus que fala, olha, coisas ruins vão acontecer, tropeços virão. Caminhos e descaminhos vão ser feitos por pessoas, mas ai daqueles por meio de quem essas coisas vêm. É inevitável que o ser humano, no seu processo de desumanização, ele acabe tomando atitudes que não só o levam para o mal, como pior ainda, fazem com que pessoas sigam esse mesmo caminho e cabem no abismo. Porque você está indo credulamente achando, como você comentou hoje, Camila, no primeiro comentário que você fez no dia hoje, quando você falou daquela pequena frase, vendem uma história para você dizendo isto é liberdade. Te dão um prato de comida ruim e dizem isto é comida. Te dão um monte de entretenimento para distrair a sua cabeça e falam isso é felicidade. E você vai atrás. Quem maldosamente faz isso, ou quem inadvertidamente faz isso, ou quem, pelo seu mau testemunho, pela sua falta de controle, pela sua falta de percepção de si próprio, faz isso, já está num caminho ruim. Mas muito pior é o fato de que essa pessoa acaba influenciando outros para irem atrás de si próprio. Porque todos nós somos referência para alguém. Então, ai do meio de quem vem aquilo. Aí Deus escolhe para si um povo, escolhe para si, escolheu Adão e Eva, escolheu os patriarcas, escolheu o povo de Israel, escolheu a nós e nos chama e vem convidando o mundo inteiro, porque o desejo de Deus é escolher todo mundo, os 7 bilhões de habitantes desse planeta. A gente atende essa escolha e vem. E aí diz o Salmo, Deus concedeu poder ao seu povo. O poder, eu tenho uma frase, que eu, uma expressão que eu cunhei há muitos anos, que eu falo que poder é uma coisa que Deus te dá, sobre a qual você coloca uma redoma de vidro e escreve em cima, não toque. Poder é uma coisa que Deus te dá. Você coloca uma redoma de vidro e escreve em cima, não toque. O poder, o principal poder que Deus nos dá, é o de transformar a nossa vida, de a gente passar a ser aquilo que a gente viu no Salmo. Alguma coisa que, quando alguém vê a sua atuação, diz, graças a Deus. Cada vez que uma pessoa fala, graças a Deus, ela está louvando o Senhor por causa da sua vida. O povo de Israel, ou o povo de Deus, espalhado em todas as igrejas que estão por aí, recebem de Deus poder. Poder para serem novas pessoas, poder para transformar o seu entorno, poder para ser diferente, poder, poder, poder. Só que poder, ele pode ser bem ou mal usado. E aí você começa a usar o poder, e sinceramente hoje, quando eu olho o poder usado por aqueles que dizem que seguem a Jesus, é não só uma vergonha, como é motivo de afastamento de Deus, como é motivo de pessoas caírem no desvio e caírem no engano. A pior coisa que você pode fazer com o poder que você recebe é dar esse uso para ele. O uso para o seu egoísmo, para os seus próprios benefícios e pior, o poder de você tem de fazer uma coisa boa e você faz uma coisa ruim. Quando eu falo do não uso do poder, é sempre no sentido em que Jesus não o usou. Jesus usou o poder. Jesus curou pessoas, transformou, mudou caráter, fez relações sociais mudarem. Fez pessoas serem capazes de compartilhar. Fez mil coisas interessantes, Jesus. Mas na hora que ele está sendo confrontado com a cruz, na hora que ele está sendo preso, na hora que o diabo oferece para ele, cara, pula daí de cima e mostra que você é o filho de Deus. Ou então, olha, cara, transforma essa pedra num pão aí, cara. Você não tem poder. E ele se recusa. Tanto na sua tentação, todos nós temos tentação quando a gente tem poder na mão, todo mundo quando tem poder. Se você tem grana, se você tem dinheiro, se você tem uma posição, se você é a guardiã da chave da caixinha de vela, da paróquia de Nossa Senhora Querupita, isso é poder, né? Se você não abrir a caixinha de vela, não tem missa. Se você for o porteiro do prédio, você tem poder. Quando você começa a usar isso para mostrar que você tem poder, para você se sentir importante, para provar para os outros que você pode, para usar a sua força, seja ela econômica, política, funcional, o que seja, para o seu benefício, esse é o mau uso do poder. Ou para impor a sua opinião, ou para impor o seu ponto de vista. Isso é o mau uso do poder. E isso, inevitavelmente, vai levar a gente ao desvio. Vai levar a gente a ficar com raiva. Eu me lembro, um caso que eu me lembro bem forte, era o porteiro do prédio onde eu tinha o consultório, no centro, quando eu cheguei para fazer a mudança do consultório, e a gente não sabia que ele havia determinado na cabeça dele que era somente um elevador que ia ser usado e era até as 7h30 da manhã. E o homem falou, se eu não quiser, o senhor não sobe. Adivinha se o cara não era crente, né? E o mau testemunho daquele homem, o homem era odiado. E ele achava que ele era o dono do prédio. Ele era o porteiro. E ele tinha o poder de falar, não, vai entrar. Esse é um exemplo do cara que usa o poder para impor sua vontade, sua arrogância, sua incapacidade de viver. Cara, você é seguidor de Jesus, cara. Tem certeza? Você é de verdade. Poder é algo que Deus nos dá para tudo aquilo que tiver a ver com a gente mesmo. A gente bota uma redoma de vidro em cima e escreve, não toque. Se a gente tiver que ir para a cadeia, a gente vai para a cadeia. Se a gente tiver que ser punido, a gente vai punido. Se a gente tiver que ser crucificado como o Senhor, a gente vai. Se a gente tiver que ter algum prejuízo, a gente tem o prejuízo. Uma coisa que precisa ser retomada na vida cristã é que é um caminho estreito, é um caminho apertado, e são poucos os que trilham esse caminho. O caminho que leva à salvação não é largo, não é fácil, não é liso, não é bom. O caminho que leva à salvação, e isso é clássico no cristianismo, é um caminho que implica muitas vezes em sofrimento, humilhação, dor, dificuldade, mas acima de tudo você sabe de que lado você está, e você está do lado certo, você está do lado de Deus. E a gente precisa, para quem está ouvindo isso, a gente precisa recuperar o caminho estreito. Não é fácil, não é estar bem com o mundo ao seu redor, é estar bem com o Senhor. Se isso coincide de estar bem com o mundo, ótimo, que legal, tem horas que sim, tem horas que não, e quando não, a gente paga o preço. Saindo do poder, a gente vai para o texto de Isaías, que é um texto pós-exílico, né? Ou seja, depois que o povo já tinha ido, Jerusalém já tinha sido destruída por Nabucodonosor, o pessoal está no exílio, está devastada a terra, está tudo destruído, está que nem Alepo hoje em dia. Sabe Alepo? A gente está vivendo hoje uma situação na Síria que é terrível. Você olha aquilo, está tudo destruído. Jerusalém estava daquele jeito. Terra arrasada. E aí é todo esse lamento, né? Pô, o que está acontecendo comigo? Eu estou abandonada, seria Jerusalém dizendo. E vem Deus e fala com ela, não, eu vou encher tuas ruas de novo, vai ter gente aí, vai ficar cheio de gente, vai ser legal, fica tranquilo. E ela se faz uma pergunta, mas da onde me geraram esses filhos? Eu que estava enlutada e estéril, eu que não tinha mais condição de gerar gente que se chama eu sou dessa cidade. Quando a gente, por exemplo, quem nasceu em Curitiba aqui? Quem nasceu em Curitiba é curitibano e essa é a sua mãe. Por mais que você reclame de Curitiba, que tenha isso e aquilo, cara, você ficaria muito triste se chegasse lá aquela terra toda desolada. E se alguém lhe perguntasse de onde você é, quer dizer, a quem você pertence, quem é a sua mãe, você não ia dizer Rio de Janeiro, ia. Você ia dizer Curitiba. E você lá no fundo não gosta, nem quando fala. Você pode falar mal da sua cidade, mas eu não gosto quando fala mal da sua cidade. De jeito nenhum que você goste. Não gosta. Assim como eu não gosto que falem mal da minha, que é um lixo de cidade, só eu posso falar mal dela. Né? E assim vai. Porque nós somos filhos da cidade que a gente nasce. E aí vem Jerusalém, né, nessa metáfora, nessa poesia tão bonita, nessa profecia de Isaías, fala assim, ela se surpreende quando ela fica sabendo a quantidade de filhos e fala assim, vai ter tanto que não cabe aí. Até é engraçado pensar nisso em Israel hoje em dia, porque realmente Israel, essa é a atenção com seus vizinhos, né? Fica tentando expandir-se para a Palestina, invadir território. Eles usam até esse texto para justificar o poder que eles têm hoje. Eles têm bomba atômica, eles têm um exército americano junto, eles têm um monte de coisa junto. Então, eles justificam, está aí, ó, a Bíblia disse que, olha, chega para lá porque falta espaço para mim, que é um mau uso da Bíblia. Isso é usar o poder para o mal. Entendeu? Isso é usar o poder de maneira equivocada. Deus fala, eu estava fazendo isso enquanto você estava desolado. Existem tempos na nossa vida que realmente é uma desolação. É difícil, é complicado, não tem nada. A gente não está vendo resultado. O que essa profecia está falando? Enquanto você parecia completamente destruída, eu estava agindo aqui, ó, no subterrâneo. É como o inverno. No inverno parece que tudo está morto. É barato quando chega a primavera e você fala, não, acabou, tal planta. É, aquilo começa a surgir, aquele verde aparece de novo. Porque as raízes estavam vivas. A ação estava acontecendo debaixo daquilo que você não estava vendo. Então, embaixo daquilo que você não vê, Deus está agindo. Pode ficar tranquilo. E, por fim, o poder tem uma característica interessante. A pergunta dos discípulos: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta é capciosa. Se você ler os outros dois textos, em Marcos e em Lucas, onde essa pergunta é feita, você vai ver que os caras estão já pensando, Jesus vai implantar o seu reino assim, quem que vai ser primeiro-ministro, quem vai ser secretário de governo, quem vai ser o chapa, sabe que eu sou seu amigo, né? Sou seu chapa, Jesus. Estou aí contigo no tempo ruim, agora no tempo bom. Você dá um lugar dele. Tira foto com a eleição, né, dá sorrisinho. Essa pergunta é completamente capciosa. Quem é o maior, senhor? Tipo assim, você já pensou assim, né? Somos 12 aqui, deve ter o quê? Umas duas cadeiras do seu lado, lado direito, lado esquerdo, né? João, os filhos de Zebedeu perguntaram para Jesus, permita, senhor, que um sente a sua direita, outro a sua esquerda, só porque a gente tem essa intimidade, a gente trabalha bem junto, né? Jesus pega uma criancinha, bota no colo e fala, o maior, o que for que nem essa criança, primeiro que não está nem aí para poder, for humilde, igual essa criança. Outra, acreditar igual uma criança acredita. Se você chegar para a criança e disser que a nuvem está brigando com a outra nuvem, que a nuvem está batendo uma na outra e por isso ela faz um trovão e elas estão lá discutindo, ela vai acreditar em você. Não por causa da história, é porque ela acredita completamente em você. Se você disser que tem um bicho papão do outro lado, ela vai acreditar, não porque ela tem medo do bicho papão, porque ela acha que você não vai mentir para ela de jeito nenhum. É uma confiança absoluta. Outra criança é extremamente curiosa. Não existe criança. Se falta criança no lugar, ela vai abrir tudo que é porta, ela vai mexer em tudo que é caixinha, ela vai... Aquele que consegue ter humildade, ter curiosidade, ser espontâneo, relaxar, me chama a atenção, desde pequena, por exemplo, quando a gente bota a Giovana no carro e depois do período que ela era pequena, ela chorava muito no carro, ela era a única criança que não funcionava aquele negócio, bota a criança no carro que ela dorme, né? Bota a criança no carro, ela chorava desesperadamente, acho que tinha espinho na cara, no tal do bebê conforto, ficava espetando ela, só podia ser, tipo, botava ela farpado ali, mas sempre que a gente está bem, né, entrou no carro para fazer uma viagem, a Giovana imediatamente adormece. E adormece porque ela tem absoluta confiança em quem está na direção. Cara, pode ver se você estiver tenso com o cara que está na direção, você não dorme no carro não, cara. Tu vai assim, ó. Tá olhando para onde é que é o pedal, onde é que é o freio de mão, onde é que é a porta, como é que eu pulo daqui, como é que eu saio desse negócio. Quem for como uma criança, que consegue relaxar e confiar em Deus, que é humilde, sabe, que é curioso, que anda junto, cara, esse vai ser o maior no reino. O maior no reino é aquele exatamente que não quer ser o maior. E aí ele fala, e tem um aspecto final, pra, todo esse texto a gente fala assim de todo mundo, ele fala em especial das crianças nesse texto. Cuidado, você é adulto. Uma criança, quando olha para você, ela primeiro não vê nenhum dos seus defeitos. Nenhum dos seus muitos defeitos vai ser visto por criança nenhuma. Nenhuma criança vê você. Segundo, tudo que ela quer na vida é ser você. Tudo que ela quer na vida, quando ela olha para a Vitória, quando ela olha para a Helena, para o Vinícius, para a Camila, para mim, para qualquer um, e todos nós sabemos quem nós somos, ela olha, ela quer ser você. Eu quero ser igual a. Se você não tiver consciência de que tem uma criança te observando sempre nas suas relações, creia-me, ela vai olhar o teu lado bom, vai começar a te imitar, porque ela é um mamífero, ela vai fazer isso. Mas não tenha dúvida que ela vai acabar imitando tudo de ruim que você tem. E ai daquele que fizer tropeçar uma dessas crianças. Ai daquele. Era melhor pegar uma pedra de moinho, pendurar no pescoço e se lançar no meio do mar, do que fazer tropeçar uma criança dessa. Então, vocês são adultos, por favor, se deem conta de que tem alguém olhando para você e não é de cima. A religião, ela tem o hábito horroroso de falar para você, desde que você é criança, ó, papai do céu, tá vendo? Primeira coisa para você saber sobre o papai do céu, tá vendo? Sabe por que ele não tira o olho de você? Porque ele adora você. Sabe quando você tem alguma coisa que você adora, você não consegue tirar o olho? Deus não está te vigiando. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Para de olhar para cima do papai do Deus está vendo e passa a olhar que tem uma criança te vendo. Isso é muito mais sério e mais grave do que Deus está te vigiando. Deus não está te vigiando, mas uma criança está. E a criança te vigiando, ela vai copiar os seus maus hábitos, ela vai copiar as suas más ações, ela vai achar que o que você está fazendo é verdade. Ela vai ter confiança absoluta e ela quer ser como você. Como você faz então? Seja como uma criança, olha para Jesus e fala, eu quero ser como você. Você quer um bom modelo para a sua vida? Procura Jesus. Faça alguma coisa e fala assim, será que isso aqui que eu estou fazendo Jesus faria? Nós todos descobrimos, eu em primeiro lugar descubro que eu não faria, que Jesus não faria várias das coisas que eu faço. E cada vez que eu pergunto, será que eu faria isso? Será que Jesus faria isso? Cara, se Jesus não faria, abandona. Você tem uma chance razoável, se você imitar Jesus, de que aqueles que o imitam façam uma boa imitação. E uma boa chance de você não ser merecedor de uma pedra de moinho no pescoço lançada no meio do mar. Tá bom? Bom dia para todos. Bom dia, cara.